Caros alunos, dando início ao curso de Mestre de Obras na página 3, o nosso assunto inicial será sobre escala de projetos. A necessidade do emprego de escalas e projetos arquitetônicos na representação gráfica surgiu da impossibilidade de representarmos, em muitos casos, em grandeza verdadeira, certos objetos cujas dimensões não permitem o uso dos tamanhos de papel recomendados pelas normas técnicas. Nesses casos empregados, escalas de redução, quando necessitamos obter representações gráficas maiores que os objetos, utilizamos escalas de ampliação. A escolha de uma escala deve ter em vista 1. Tamanho do projeto a representar. 2. As dimensões do papel. 3. A clareza do desenho. Em sua apostila, ainda poderá verificar sobre o cálculo de uma grandeza em escala a partir da página 4. Ainda neste contexto, poderá verificar na página 5 sobre réguas e escalas. As réguas e escalas são de seção triangular e possuem gravadas em suas faces 6 escalas gráficas para cada caso. Réguas e escalas são de grande utilidade para o desenhista. Devemos observar com cuidado a face da régua antes de utilizá-la, a fim de que não haja troca de escalas. Costumam ser pintadas de cores diferentes as partes indicadas pela seta, a fim de que possa identificar mais facilmente as escalas. Na página 6 de sua apostila, podemos verificar sobre os tipos de projetos. Na construção residencial, podemos definir os projetos para construção como o conjunto de documentos que descrevem como a sua casa deve ser construída. Os documentos que geralmente compõem o projeto de uma casa são maquetes eletrônicas em 3D, planta baixa, planta de locação, planta de cobertura, quadro de esquadrias, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, memorial descritivo dos materiais, entre outros. Projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico, ou também conhecido como projeto executivo, é composto por um conjunto de desenhos técnicos que descrevem como será sua casa. Entre todos os desenhos, o mais importante é a planta baixa, porque todos os outros projetos para construção usam ela como base. Projeto estrutural. Geralmente, um engenheiro civil calculista irá analisar a planta baixa, a resistência do solo e todas as cargas, peso, para compor cálculo das fundações e estruturas necessárias para manter a sua casa de pé e evitar problemas futuros, como trincas, rachaduras e até desabamentos. Projeto legal. Para iniciar uma construção é necessária ter o alvará da obra emitido pela prefeitura da sua cidade. Sem o alvará, sua obra corre o risco de ser paralisada e multada. O alvará também é exigido pelos bancos na hora de liberar o financiamento. Neste projeto, o objetivo é demonstrar para a prefeitura que as normas e exigências do Código de Obras Municipal foram atendidas. Geralmente, os desenhos técnicos exigidos são os mesmos do projeto arquitetônico, mas com algumas modificações na planta baixa. Agora, na página 9, poderá acompanhar sobre vistas, tipos de linhas e desenho técnico. O desenho técnico é uma forma de expressão gráfica que representa formas, dimensões e posições de um objeto de acordo com a necessidade de cada situação. A norma geral do desenho técnico é a ABNT, NBR 10.647. Ela determina as nomenclaturas utilizadas nesse trabalho, os tipos de desenhos, o grau de elaboração, o grau de especificação, o material utilizado e as técnicas de execução à mão livre ou no computador. Na página 10 de sua apostila, poderá verificar sobre a diferença entre desenho técnico e desenho artístico. Um desenho artístico retrata os sentimentos do desenhista. Ele pode ter diversas interpretações de acordo com o observador, ou seja, não existem informações que determinem o seu significado. Já um desenho técnico precisa ter símbolos, numerações e outros elementos que ajudem a pessoa que vai executar o projeto a entender o que deve ser feito. Ainda dentro desse contexto, na página 11, veremos sobre a geometria descritiva. A metodologia consiste em representar em um plano bidimensional qualquer objeto que exista no plano tridimensional. Falando de forma mais simples, é a representação de qualquer objeto em alguma superfície plana, que pode ser uma folha de papel ou a tela do computador, por exemplo. Vistas em desenho técnico. O objeto nada mais é do que o objeto que será representado no desenho. O observador é a pessoa que vê, analisa, imagina ou desenha o objeto. O plano de projeção é o plano onde se projeta o objeto. No caso de um desenho técnico, pode ser uma folha de papel ou a tela do computador. Perspectivas em desenho técnico. Trata-se da representação bidimensional de algo tridimensional. Quando desenhamos, estamos fazendo uma projeção de um objeto que existe em 3D para uma superfície que permite apenas uma representação 2D, como o papel. A perspectiva ajuda quem está vendo o desenho a ter uma noção de como aquele objeto existe no mundo real. Existem três tipos de perspectivas usadas em desenho técnico: a cavaleira, a cônica e a xonométrica. Essa última tem três variações: isométrica, dimétrica e trimétrica. Perspectiva cavaleira ou oblíqua. A perspectiva cavaleira é um sistema de representação que usa a projeção paralela ou oblíqua. As dimensões do plano de projeção frontal, assim como os dos elementos paralelos, a ele estão em verdadeira magnitude. Perspectiva cônica, ou do arquiteto. Essa é a perspectiva mais usada pelos arquitetos, e por isso também é conhecida como perspectiva do arquiteto. Ela é a que representa com mais exatidão como o olho humano enxerga os objetos. A perspectiva cônica possui três variações, com um, dois ou três pontos de fuga. Cada uma delas possui regras próprias para sua construção. A principal diferença entre as perspectivas que vimos até aqui é a cônica. É que as linhas que eram paralelas agora são desenhadas de forma oblíqua, além de ter origem em um PF, ponto de fuga. Em sua apostila a partir da página 14, poderá verificar sobre os tipos de linhas em desenho técnico e escala em desenho técnico. Na página 15 de sua apostila, poderá ver sobre cotagem em desenho técnico. Para representar qualquer objeto em um desenho técnico, é necessário saber suas dimensões reais. O tamanho das peças deve ser indicado na planta sob a forma de medidas. E é o conjunto dessas informações que chamamos de cotagem. Para interpretar os desenhos cotados, você deve conhecer três elementos básicos: cota, ou valor numérico, linha de cota e linha auxiliar. As cotas são os números que indicam as medidas da peça. Poderá ver sobre programas gratuitos para desenho técnico, como o AutoCAD e o Revit. São os programas de desenho técnico mais utilizados por arquitetos e profissionais da área. Além desse programa, existem outros softwares gratuitos no mercado. Ainda em sua apostila, poderá verificar sobre os materiais utilizados no desenho técnico arquitetônico. Na página 17 de sua apostila, poderá verificar um vocabulário da construção civil. Agora, nossa próxima abordagem será sobre o canteiro de obras, e poderá verificar na página 63 de sua apostila. O projeto. O planejamento do canteiro começa paralelamente ao projeto de arquitetura, para assegurar que os trechos de periferia possam ser eficientemente utilizados em todas as fases da obra. Layout e proposição. Em cada fase da obra, o espaço físico deve incentivar a produtividade e deixar o material próximo da equipe da área de execução. Sistemas de transporte. Elevadores e gruas devem ocupar espaço específico que atendam todo o canteiro. O ideal é que estejam próximos de portões de entrada para facilitar o acesso aos demais andares do empreendimento. Cronograma de obra. Como cada fase possui suas particularidades, os engenheiros de obra e de planejamento de canteiro definem com mestres e equipes detalhes como áreas de estoque e meios de transporte para evitar grandes deslocamentos de materiais. É importante calcular as áreas de estocagem, processamento e vivência que serão necessários ao longo da obra. Áreas de vivência. Refeitórios e vestiários geralmente são instalados no recuo do terreno, mas essa posição pode eventualmente ser mudada de acordo com as entregas e fases da obra. O ambiente deve ser limpo e propor integração entre a equipe, estoque e áreas de produção. Entre as áreas de produção, o projeto deve prever espaço para estoque e locais para armazenagem de materiais de uso imediato. Acessos e segurança. Durante a fase de projetos e planejamento, deve ser previsto o acesso ao prédio para conferir solicitação de rebaixamento de guia junto à prefeitura. Alguns fatores, como a largura da rua, devem ser verificados para facilitar o recebimento de material. Estande de vendas. Definidos pelos engenheiros de obra e de planejamento de canteiro, juntamente com a equipe de marketing da imobiliária, o espaço será dimensionado com o intuito de garantir que o acesso do cliente à obra para visitação seja feito de forma rápida e segura e também para que não prejudique a entrada e saída de materiais. Caros alunos, estudaremos agora sobre EPIs para construção civil e poderá acompanhar a partir da página 65 de sua apostila. A construção civil é um local onde ocorrem muitos acidentes. A forma mais eficaz de evitar tais acidentes é a colocação de proteções coletivas. A NR6 não nos deixa dúvida quando o assunto é prioridade do tipo de proteção. Segundo a NR6, o EPI precisa ser fornecido quando as medidas de ordem geral não ofereçam proteção suficiente. Enquanto as medidas de proteção coletivas estiverem sendo implantadas para atender situações de emergência. O grande problema é que nem sempre é possível fazer uso de proteções coletivas por uma série de fatores. Os mais comuns são: impossibilidade técnica. Às vezes, o local não comporta a instalação de proteções coletivas. Inviabilidade técnica. Às vezes, a instalação de proteção coletiva até é possível, mas é inviável. O motivo mais comum é porque o ambiente de trabalho na construção civil é mutável. Por isso, nem sempre vale a pena investir em uma benfeitoria que não ficará de forma permanente. Principais EPI usados na construção civil. Capacete de segurança. Protetor auditivo tipo plug. Protetor auditivo tipo concha. Botina de segurança. Máscara para poeira. Máscara para produtos químicos. Cinto de segurança tipo paraquedista. Luva de raspa. Luva de látex. Em sua apostila, a partir da página 68, poderá verificar sobre NR35, trabalho em altura, de extrema importância na construção civil. A norma que regula a questão do trabalho em altura, ela estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para esse tipo de serviço, envolvendo o planejamento, a organização, a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes. E na ausência ou omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. São constantes os acidentes com trabalho em altura. Portanto, é fundamental que somente profissional com devido treinamento exerça essa atividade. A norma regulamentadora 35 detalha como este trabalho deve ser executado e as principais medidas para evitar a ocorrência de acidentes. Ainda neste contexto, na página 70, poderá verificar sobre a capacitação e treinamento. Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas. No planejamento do trabalho, devem ser adotadas, de acordo com a seguinte hierarquia, medidas para evitar o trabalho em altura sempre que existir meio alternativo de execução. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão do trabalho.